O romance de Dom Alcandoleiro. Estando Dom Alcandoleiro numa noite de Natal, estando Dom Alcandoleiro numa noite de Natal, estando Dom Alcandoleiro dando água ao seu cavalo, enquanto o cavalo bebia, ele se punha a cantar. Enquanto o cavalo bebia, ele se punha a cantar. O rei que isto viu, sua filha foi acordar. Acorda, infanta minha, se queres ouvir os anjos cantar. Acorda, infanta minha, se queres ouvir os anjos cantar. Não são os anjos, meu pai, é o Dom Alcandoleiro, é o Dom Alcandoleiro que comigo quer casar. Ai, se ele é assim, já o mandarei matar. Se o meu pai matar o conde, não me deixe cá ficar. Se o meu pai matar o conde, não me deixe cá ficar. E o pai, cheio de rancor, os dois mandou matar. E o pai, cheio de rancor, os dois mandou matar. Enterrou-os numa campa, no fundo do seu quintal. Enterrou-os numa campa, no fundo do seu quintal. Lá nasceu um roseiral que deu flor. E o rei que ali passou, uma rosa branca apanhou. Saltaram duas pombinhas que no ar foram voar. Saltaram duas pombinhas que no ar foram voar. E ao céu foram parar. É, não sei cantar.